Emicida, quem salame, beatnik. Aí, eles querem saber como faz pra chegar, como foi, como é, se tem boi, quem que tá. Eu digo é nós, eu digo é nós, eu digo é nós, eu digo é nós. Eles querem saber como faz pra chegar, como foi, como é, se tem boi, quem que tá. Eu digo é nós, eu digo é nós, eu digo é nós, eu digo é nós. Tipo cão vira lata, eu sou rueiro. Sim, não dou ordem ninguém, ninguém dá ordem em mim. Ok, neguinho, não, tiozinho, João. Só problema com amor pela vila e o dom pelo tema. Jornais me chamam de matador, e é o que quero ser, aquele que mata a dor. Alto clero do asfalto, a nata, amor. Batuqueiro de bar, oh, maloqueiro com louvor. De a pé ou de cross, é nós, depois é livre, diferente de nossos avós. Listras e polo, estouro, prata e ouro. Motores roncando, pretos cantando em coro. Garotas de estilo rica, família brinda. Antes já era zica, hoje mais ainda. E os faladores falam, toda vez tem problemas comigo. Não, os problemas estão com vocês. Vocês tão firmeza, oh, oh, glória. O sorriso da rua, nossa vitória. Um viva pra nós, Chico. Um viva pra nós, Chico. Um viva pra nós, Chico. Um viva pra nós, Chico. Tão firmeza, oh, oh, glória. Sorriso das ruas, nossa vitória. Um viva pra nós, Chico. Um viva pra nós, Chico. Um viva pra nós, Chico. Um viva pra nós, Chico. Corre certo, conceito bom, ladrão. Porta-mala aberto, rola pancadão. Santo Deus me fez funk, boladão. É tum tchá tchá tum tum tchá. Tamborzão e só quem é sabe todas as letras de pagode. Só quem é preto igual comigo, ninguém pode. Paz, irmãozinho, não mais sozinho. Ladeiras, rolemã, vai que eu... Carrinho, onde o galo canta, onde a coruja dorme. Tudo preto no branco, tá nos conforme. O povo nas lajes, tipo Melody em Belém. É nós, é nós, é nós, é nós também. Eu amo esse lugar, pique I love quebrado. Os cara tem celular com mais música que as baladas. Sem cara feia, fazer um pé de meia mil grau. Vai estourar na noite igual bico da rede social. Cês tão firmeza, oh, oh, glória. Sorriso das ruas, nossa vitória. Um viva pra nós, Chico. Um viva pra nós, Chico. Um viva pra nós, Chico. Um viva pra nós, Chico. Com firmeza, oh, oh, glória. Sorriso das ruas, nossa vitória. Um viva pra nós, Chico. Um viva pra nós, Chico. Um viva pra nós, Chico. Um viva pra nós, Chico.